Estou guardando o que há de bom em mim para lhe dar quando você chegar. Toda ternura, todo meu amor, estou guardando pra lhe dar. E toda vez que você me beijar, a minha vida quero lhe entregar. E em cada beijo certo ficarei, que você não vai me deixar. Grande demais foi sempre o nosso amor, mas o destino quis nos separar. E agora que está perto o dia de você chegar, o que há de bom vou lhe entregar. Só vejo a hora de você chegar, pra todo meu amor poder mostrar. Mas quando eu de perto te olhar, nem sei se vou poder falar. Grande demais foi sempre o nosso amor, mas o destino quis nos separar. E agora que está perto o dia de você chegar, o que há de bom vou lhe entregar. Estou guardando o que há de bom em mim. Estou guardando o que há de bom em mim. Estou guardando o que há de bom. Estou guardando o que há de bom.